Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O secretário de Estado dos Transportes garantiu esta segunda-feira que não vai haver mais aumentos neste setor. Sérgio Monteiro explicou que a atualização média dos preços foi de 0,9% e que não se esperam mais aumentos extraordinários, mas houve casos em que o valor dos passes mensais subiu 20%, como por exemplo para os utilizadores da Carris e do Metro, que passaram a ter de utilizar o passe navegante, que aumentou de 29 para 35 euros. Até novembro de 2012, o Governo só conseguiu reduzir 45% do déficit previsto para este ano. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o Governo vai conseguir cumprir o déficit, mas só através de receitas extraordinárias. De acordo com o relatório de análise técnica às contas públicas, o déficit relativo a dezembro de 2012 deverá ser inferior ao que normalmente se verifica no último mês de cada ano. Para que o déficit seja cumprido, o buraco da Administração Central e Segurança Social não pode ultrapassar os 950 milhões de euros. Portugal terá este ano a carga fiscal mais elevada da Europa, de acordo com um estudo da consultora KPMG, publicado pelo Diário Económico. As pessoas que ganharem mais de 50 mil euros por ano em Portugal vão pagar mais impostos do que alguém que ganhe o mesmo na Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido. As principais razões para este aumento da carga fiscal são o aumento do IRS e o acréscimo da Contribuição Extraordinária de Solidariedade para quem tem rendimentos mais altos. O provedor de justiça vai enviar ao Tribunal Constitucional um pedido para fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para 2013. Alfredo José de Sousa referiu-se a esta atitude como sendo uma obrigação e explicou que as suas dúvidas são as mesmas do Presidente da República. Assim sendo, o pedido de análise do Orçamento refere-se aos artigos que dizem respeito à suspensão dos subsídios no geral e aos reformados, e à Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Por seu lado, PCP, Bloco de Esquerda e os Verdes entregaram também, esta segunda-feira, no Tribunal Constitucional, um pedido de fiscalização do Orçamento do Estado. Em causa estão os artigos respeitantes à diminuição do número de escalões do IRS, à sobretaxa de 3,5% no escalão mais alto do IRS e aos cortes nos subsídios de desemprego e de doença. 5 mineiros morreram, 2 estão desaparecidos e 1 ficou ferido depois de um vazamento de gás no interior de uma mina na Turquia ter originado uma explosão. As equipas de resgate procuram os 2 mineiros desaparecidos e que estão provavelmente soterrados pelos restos de carvão que caíram a quando da explosão, ocasionada pelo vazamento de gás metano. A Presidente do Brasil convocou para quarta-feira uma reunião de emergência com as empresas que distribuem eletricidade no Brasil devido à seca que se faz sentir no nordeste do país e que pode levar ao racionamento de eletricidade. O baixo nível das barragens preocupa Dilma Rousseff, já que 2/3 de eletricidade produzida no Brasil vem das barragens hidroelétricas. Só na região sudeste e centro-oeste, onde é produzida 70% da eletricidade do Brasil, as barragens estavam apenas com 30% da sua capacidade. O presidente Barack Obama nomeou hoje o republicano Chuck Hagel para secretário da Defesa e o conselheiro antiterrorismo da Casa Branca, John Brennan, para diretor da CIA. Hagel é veterano de guerra do Vietnã e a sua escolha já era esperada para ocupar um lugar no Pentágono. Já Brennan entra para o lugar de David Petraeus, que se demitiu após um escândalo extraconjugal ter sido divulgado. Messi é o melhor jogador do mundo para a FIFA. Pelo 4º ano consecutivo, o jogador argentino do Real Madrid venceu a Bola de Ouro na gala de hoje em Zurique. Lionel Messi conseguiu 41,60 pontos, Ronaldo teve 23,68 e Andrés Iniesta 10,91. O prémio de melhor treinador do ano foi atribuído a Vicente Del Bosque. Na corrida estavam também Pep Guardiola e José Mourinho. O piloto Paulo Gonçalves ficou em segundo lugar na categoria de motos na terceira etapa do Dakar, que decorreu hoje e ligou Pisco e Nazca, duas localidades do Peru, num percurso de 243 quilómetros. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting confirmou que já recebeu um manifesto com o título Dar Rumo ao Sporting, onde se pede a convocação de uma Assembleia Geral com vista à destituição da presidência do clube, liderada por Godinho Lopes. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.